3615, obrigado, bom trabalho. 3615, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, zona para mais, passou o farol da mar. No Vermelhão, falei, mandei cabeceira no 0, no 7. 39, grato. Alô. Solo, L-759, boa tarde. Boa tarde, 5739, táxi de Alfa, mantém posição aqui da Juliette. De Alfa, mantém posição aqui da Juliette, 7-9. Táxi lá, L-S, parte estabilizada. Passeira 947, depois de entrega do L-S, descendo para 2000 pés, reportará. Alfado, L0, L5, grato. Está pronto para táxi com 56 a bordo, 3 horas e 30 minutos de autonomia, alterna São Salvador. 256 a bordo, altímetro 015, táxi em frente, chama para ingresso, pátio principal. Chamarei para ingresso, pátio principal, 5627. Lama 075, luta para o número de voo 050, chegada a Mari. Meia 27, segue o Airbus da TAM via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, esse momento é bom voo. Ok, seguindo o Airbus já está adiante, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, 612, 5627, muito obrigado, uma boa tarde. Liberado 8-9039. 5627, vai, considerando a instrução, vai aguardar antes da entrada do pátio principal da passagem online da Gol, que já está aguardando. Ok, certo, vamos aguardar a passagem do Gol, 5627. 1396, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette 8396. November Alpha autorizado decolagem cabeceira 17. No November Alpha vento no 20 graus 79. Pico 627, após o Boeing da Gol, India Alpha no ponto de espera, torre 1 no noite, sinal 6, bom voo. Sente após a passagem do Boeing, India Alpha até o ponto de espera da 0. 5627, lá torre 118 metros. Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, 2230. O M5729 após o trip, pode prosseguir pro Vinger? Afirmo, após o trip, segue para o portão número 2, o 5729. Afirmo, após o trip 02, o M5729. O Gol 9039, estamos com 118 a bordo, 118, 3 horas e 10, alternando Salvador. Comeia, chame o controle no 208, bom voo. Vai chamar o controle em 120, decimal 8, Índia, November Alpha. Através do 612, o 9039. Portarão 9039. 9039, altímetro 10 no 5. 1500, obrigado. O solo, 729. Consiga. Você poderia pedir para o trip andar um pouco para frente, que a gente mata aqui? Só uma coisinha pouco. Na sua escuta. Você teria condição de chegar um pouquinho para frente, só para a gente possibilitar a passagem do abjet no pátio principal? Seguramente. Será que o TAM poderia chegar um pouquinho mais para frente também? São 3155, tem condições de ir mais próximo da faixa de segurança? Relativo. Parou da barra, Índia, November Alpha. Obrigada, Tan, obrigada, Tip. De nada, sempre. Boa. 1437, você me escuta? Autorizado o táxi, chame na Oscar para decolagem. O Xerém 6327, decola ao 58, chave controle no 208, bom voo. Oi, 208, obrigado. Era no 437, não me escuta? Passaram no 437, escuta, prossiga. Fala final, trem da chave travada, no 437. No 437, bip checado, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 89. Passaram no 437, pouso autorizado. A Virgilete até arrebata, 2230. Sistema 3-2-1, estamos aguardando apenas a liberação da fila do ponto de espera, estimado de 2 minutos. 7, 3-2-1. Mantenha a posição, Mike Quebec. Nossa 6-6-3-2-7, manutenibilidade para o Edileu. Autorização Confins, ciência da informação CIA. Boa tarde, 4-1-8, autorizado Confins, nível 360, via Persolu 1-6. Saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-3-3, escuteja. Confirma a saída da El Bridge Leda. Da El Leda Bridge. 360 autorizado para Confins, saída da El Leda Bridge, para interceptar Upper Zulu 1-6. O código transponder é 5133 de controle 120 decimal 8, azul 4118. Posicionamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, azul 4118. Frequência livre. Força aérea no 437, solo 01, liberando à esquerda no pátio militar, frequência livre. Romeu, Romeu Lima, vou tirar do Paris e repartir uma quantidade descida. Zero um no meio. 0801 no meio, Quebec. Estou cruzando 240. Goma 755, desce para o nível 050, chegada Delphi. 050 na Bolsa. A alinhada e a decolagem autorizada, tá? 355. Forçário no 437, você não me escuta? Dando pushback somente, chama pro táxi. E o posicionamento, 6321. 461 no Victor Mais Quebec. Acionado Quebec. O trip tá no ponto de espera pronto. Pés visuais no pé escorredor a 7, negar uma 0 no 5. Me pega até Vitor Maquiavec apontar através de Fora da Mar. Prossiga a básica, Bravo. Alaska Bravo, mantém as condições visuais de 100 pés, que é o modelo 0 no 5. Bravo. Romeu Lima, desce para 2.500 pés, que é o modelo 0 no 5. Bravo. 208, uma boa tarde. Tá 3155, contato radar, sinal 340, saída da El. Saída da El para 340, 3155. TAP, desça para 2010, que é legal no 0 no 5, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Negativo, desce para 2000, com 0 no 5, reportará estabilizado. Com 0 10. 418, aguarde o próximo para pushback acionamento do setor. Guardando 418. Romeu Oscar Bravo, forma o tráfego na sua posição de uma hora. A uma milha, o Charlie 150, mantendo mil pés no corredor a 7. São de 12 horas, uma milha, o Robson 44, mantendo 500 pés no retorno. Bordo, altimetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1 no noite, esse momento, bom voo. Azul 4118, coordenação com a equipe de solo, após saída do Xanayan na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Após a passagem do Xanayan na retaguarda, em coordenação autorizada, Azul 4118. November Alpha, frequência livre. Final. Livre decolagem cabeceira 10, vento 110 graus 89. Livre decolagem 939. Romeu Oscar Bravo, frequência livre para coordenação. Muito boa tarde, 321 ali, mantém. De uma hora a 4 milhas, Charlie 150 rumo noroeste, até no meu país. Não estava visual ao contrato, eu estava passando através do Alabama. E Tomás Quebec é fonte mata para todos? Aqui manda o 1922, Quebec. Certo, frequência livre. Livre, Quebec. Motor, eu tenho 6327, mas eu sigo. 08, boa tarde. 27. Aguarda, você acredita? Sim, boa tarde, gol 9039, decolou na PUCA. Gol 9039, contato radar, sinal 350, saiu da PUCA. 350, PUCA. Diz o gol 1075. Gol 1075, completo final, chame torre 118, decimal meio. 18 meio, obrigado. Gol 9039, está presente, vou jamo. Jamo, está presente. Salvador, gol 1075, está visitado, campo de baixante. 6321 da Oceanelis e decolagem cabeceira 10, vento 1.79. 6355, chame Recife, 1251, ao termo 13325. 251-3325, tá 3155, boa tarde. Correto, informa pessoas a bordo. Controle saída, Sotero Politano, para o 35627. Bom voo. 20:30, então. Deixa eu entorno no noite. Esse homem é bom voo. Zul 4118 para o táxi. Alternando Galeão, 3:20. 1-1-1 a bordo. Gente, 1-1-1 a bordo. Altímetro no 0 no 5. Táxi via Índia Alfa. Estou pronto, espera a torre 1-1-8, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, quando pronto, 1-1-8, decimal meia azul, 4-1-1-8. Uma boa tarde. Salvador, está 3-2-1-7. 3-2-1-7, prossiga. Informação, Serra 360, confim. Autorizado, confim, nível 360, via Upper Zulu 1-6, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-5-6, goteja. Autorizado nível 3-6-0, aperto 1-6, decola da 10, Dael, confirmando Dael, empresa aqui, controle 2-0-6, transponder 5-8-6. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-1-5-6. Na minha 321, contato radar, sigla 320, saiu da Arbor. 320 na Arbor, minha 320. Era 4118. Matei quando espera, 4118. Goma 755, mantenha nível de voo 050. É, confirmando para o 1075, manter o 050, é isso? Afirmativo. Eu formo o tráfego nessa posição de 2 horas a 10 milhas, cruzando 4 mil pés para 1500. Tá, faz o 050. Papa 075, Solo 013, direito no 219. Direito no 219, 6107. Da rotatória. Negativo, Romeu Romeu Lima. 1075, livrou. Siga. Livrou, 1075. Taxi Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, 1075. Solo Salvador, poderia comprar uma puta 38 no check a saída autorizada? Saída da Eule da Bridge. Da Eule da Bridge, grande. Gama 755, desce para 2010, autorizado sinal e deixa a porta estabilizada. 2000, reportagem. Gol 9039, Sami Recife, 12685, alterno 12545. Gol 9039, Sami Recife, 12685, alterno 12545. Azul 418, decola 1105, direito no 219. 219, boa noite. É, boa tarde. Portão número 4. Juliette pro 4, 075. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4118, saída da El. Azul 4118, contato radar, sua 360, saída da El. Da El 360. Romeu, Romeu Lima, reparte na rotatória. Passou 755, completo final de Semi Torre 118, decimal meia. Bom, Salvador, eu vou 175 na final, embaixo travado. 755, reposto no externo, baixado e travado. Oh. 9039? 729, 360 com 5, boa tarde. Boa tarde, 5729, autorizado com 15, nível 360, via perto do 16, saída da El e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5154, coteja. 1260. Recife, 120, decimal 8, aciona 26, decimal 0, chanel 6321. Pode provar. 755, ponto autorizado, cabeceira 10, vento 10 graus, 89. Chama para pushback, acionamento. Repassa, obrigado. Controle, vai fazer mais um visual. Tanto visual também com 37, agora na curva. Romeu, Romeu Lima, Samu Torre, M8, decimal 6. 18 metros, obrigado. Romeu, Romeu, Romeu Lima, final da frente visual com Bravo 73, trago na curva. Confira, por favor. Ida, restrito nível de voo 090. Ok, senhora, nós preferimos manter a proa de Aracaju e tentar fazer a operação visual. Voo 9925, após pelo, desça para 2000 pés, PNH 0025, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Gente, solicita o ILS Whisky da 10, partido 367. Certo, desça para 4000 pés, PNH 0025, reporte estabilizado. 4000-0015, reporte estabilizado, 925. Romeu Lima, final, trevado, trevado, 17. Romeu, Romeu Lima, avistado pelo autorizado final da 17, vento 110 graus, 10 nós. Solo 21, no direito, no 219. 219, 7. 251-133-25 41-18, boa tarde.